preparado, imperativo, sai versando. De um novo comando, abalando sem bagunça. A firma fortalece, ganhando mais estrutura. Minha visão é pura, realidade não é filme. Na tela, exibe, reprises novamente. Com coisas que já vi, enfim, infelizmente. Aqui não é novela, então preste atenção. 100% favela, nova era em ação. Versão nacional, um, dois, tio Alho Fab. Mano, os MCs, travesseiro, combate, se afaste. Os inimigos invejosos, tormento, veneno, como acontece com todos. Ideia aqui preste consciente, meu amigo. A mente embaralhando é só psico, só psico. De novo não quero dar soco, em ponta de faca. Se eu errei, passei sufoco, na segunda é sem dar falha. Mano, os MCs, enfim, vai versando. A posse está formada e quem não é fica de canto. Preste atenção na letra, no som entroto. Mano, os MCs, enfim, vai versando. A posse está formada e quem não é fica de canto. Preste atenção na letra, no som entroto. Falar de mim, primeiro olhe pra trás. Tenta acompanhar, rapaz, vê se é capaz. O rap aqui é louco, a favela já conhece. Tira o zóio de nós, sai da bota, pede break. Quer me atrasar, mas na frente eu me esquivo. Eu sou um guerreiro, esquadrilha prosseguido. Vê o meu sorriso, ladrão, mas não se iluda. Só cola na minha goma quando é pra dar uma multa. Pra vida eu acordei, se pá tava moscando. Aqui conto nos dedos, quem comigo está somando. E vai prevalecer nessa caminhada. Se Deus está com nós, é povo e não tá com nada. Às vezes confuso, procura a solução. Jesus é a luz que conduz à salvação. Alivia minha alma e meu coração. Mas dos meus pecados, Senhor, peço Senhor, perdão. Peço alinhados, perdão. Reunidos num triste local. Fato resumido, errou, falha fatal. Futuro macabro, doença maldita. Craque, pilantragem, tudo a mesma zica. Mano, os MCs, enfim, vai versando. A posse está formada e quem não é fica de canto. Preste atenção na letra, no som entroto. Mano, os MCs, enfim, vai versando. A posse está formada e quem não é fica de canto. Preste atenção na letra, no som entroto. É apenas o início do terror. Na periferia muitos pensam que é o mundo de horror. Guerra, morte, tiro, droga, infelizmente faz parte. Mas somente sabe ver, enxergar só a maldade. O lado bom que se absorve, ninguém percebe. A arte, o grafite, o break, o som do rap. A molecada que corre descalça no chão de terra. Eles são os futuros guerreiros da nova era. Querem a paz na favela, eles esperam poder para o povo preto, só Deus opera. Guerreiro da periferia, mas o sentinela que relata os problemas por quem vive nela. Pinta de fora ver, mas não quer saber. Deve ser tanto pra mim ou pra você. Querer é poder. Surgindo as oportunidades, saiba agradecer. Quanto maior está, maior é a queda. Pense e vê. Mano, os MCs, enfim, vai versando. A posse está formada e quem não é fica de canto. Preste atenção na letra, no som entroto. Mano, os MCs, enfim, vai versando. A posse está formada e quem não é fica de canto. Preste atenção na letra, no som entroto. Mano, os MCs, enfim, vai versando. A posse está formada e quem não é fica de canto. Preste atenção na letra, no som entroto. Mano, os MCs, enfim, vai versando. A posse está formada e quem não é fica de canto. Preste atenção na letra, no som entroto.